Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 314. Hoje é dia 21 de abril do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, clique no botão inscrever-se. Inscreva-se no canal da USE Piracicaba no YouTube. E marque o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo, um novo programa for ao ar, você vai ser avisado lá no seu computador, no seu dispositivo, no seu celular. E você que nos acompanha pelo Facebook, também compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e a sua participação é muito importante. Na noite de hoje, nós receberemos os amigos Alex Bonafini e Francisco Mourão, e juntos, eu, o Alex, o Francisco e você, amigo, você, amiga que está em casa, vamos aprender juntos um pouco mais sobre as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, começando hoje com a lei da adoração. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente tratar durante o programa, aproveite e mande a sua dúvida diretamente, você que está no YouTube, lá nos comentários do YouTube, ou você que está no Facebook, também nos comentários, nós recebemos aqui e procuraremos responder as suas dúvidas ainda no ar. E se nós não pudermos ou não soubermos responder, nós nos comprometemos em estudar para vir com a resposta para você no próximo programa. Lembrando sempre que o objetivo do programa Visão Espírita é fazer abordagens, reflexivas a respeito do nosso dia a dia, sempre com base nas lentes da doutrina dos Espíritos, seguindo rigorosamente a codificação de Allan Kardec. Então, é nesse ambiente de alegria e de gratidão que eu posso saudar, primeiramente, o meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos internautas. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui mais uma noite. E é também com essa alegria que nós saudamos o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson, Alex e todos que estão conosco nesse momento. É uma satisfação, uma alegria muito, muito grande poder estar aqui novamente. Que nós possamos aproveitar esses próximos minutos aprendendo um pouco sobre essa doutrina abençoada. Muito bem, eu aproveitei para convidar vocês, Alex e Francisco, para dar esse último recado aqui. Hoje é um dia, é a penúltima quarta-feira do mês de abril. E toda a penúltima quarta-feira do mês de abril, a USE também transmite a palestra da AME Piracicaba. Então, é uma palestra promovida, produzida pela AME Piracicaba, que tem o apoio da USE na sua divulgação. E hoje, então, logo mais após, nesse mesmo canal no YouTube que você está acompanhando, logo após o programa Visão Espírita, que termina às 20 horas e 10 minutos, nós iniciaremos a palestra da AME Piracicaba, hoje com o nosso amigo Alan Diniz Souza, que também faz parte aqui do programa Visão Espírita. Ele estará realizando a palestra sobre o tema tolerância. Eu quero aproveitar também, antes de entrar no nosso assunto, para convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever na campanha A Vida, na promoção A Vida no Mundo Espiritual. Você mande uma mensagem para esse número que está passando aí na sua tela. É o 98877 8022. Eu vou repetir. 98877 8022. Ao mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp, nós cadastraremos você. E no dia 26 de junho, é isso? Dia 26? Deixa eu conferir aqui, abril, maio, junho. No dia 23 de junho, né, nós, aqui, durante o programa Visão Espírita, nós sortearemos os 13 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Livros psicografados por Chico Xavier, do Espírito André Luiz, aquela coleção conhecida coleção que começa com o Nosso Lar, depois vai para os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, né, e termina com Sexo e Destino e A Vida Continua. Livro sobre mediunidade, é uma coleção fantástica. Então você pode ganhar sozinho os 13 livros. Não são 13 ganhadores, não. É um só que vai ganhar os 13. Mas você tem que fazer o cadastro uma vez só. Se você já se cadastrou, não precisa se cadastrar novamente. Se ainda não se cadastrou, cadastre-se para que você possa participar. E de posse desse cadastro também, nós podemos enviar para você sempre que acontecer uma nova palestra, um novo evento da USE Piracicaba, lá da Livraria Allan Kardec, nós podemos mandar para você, para que você tome conhecimento de todo, de qualquer atividade que esteja acontecendo aqui no Movimento Espírita em Piracicaba e na região. Lembrando que a USE ela agrega hoje 30 centros espíritas nas cidades da região, em Piracicaba e região. Então, sempre que uma atividade nova estiver acontecendo, a gente vai mandar para você ficar sabendo aí diretamente no seu telefone celular. Muito bem, dado o recado, eu queria convidar todos e todas para me acompanhar. Eu vou fazer a leitura de um breve texto e depois a gente vai iniciar, então, as nossas reflexões. Vamos a ele. O nome do texto é Altar Íntimo e é do Espírito Emmanuel, extraído da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Então, com o coração em paz, depois da leitura desse texto de Emmanuel, que a gente pode falar um pouco sobre adoração. E eu começo com uma questão muito simples, sobre uma definição de adoração, né? O que é ser adorado e o que é adorar? E aproveitando, já quem for fazer essa definição, já aproveita e responde: Deus precisa ser adorado? Vamos começar por ordem alfabética com o nosso amigo Alex Bonafino. Bom, Wilson, esse tema ele é bem interessante porque há um equívoco no meio religioso acerca desse tema. Porque a adoração ela tem vários significados. Mas o que a maioria das crenças e dos crentes de todos os tipos se baseiam é no significado de render culto a alguém, algum ser superior. E quando você fala render culto a um ser superior, você está falando de culto externo. Que é justamente que, se a gente pegar a mensagem do Emmanuel, ele fala muito dos templos de pedra. O altar do coração é pouco realizado. Tanto é que eu concordo que o fato de você presencialmente estar num núcleo religioso, orando a Deus, é importante pela socialização. Mas não tem essa necessidade, principalmente no período que nós estamos, porque esse render culto, ele é muito perigoso porque é um ato de amor externo. Muitas vezes é uma forma de você querer mostrar a outrem o amor que você tem a Deus. Quando em realidade o verdadeiro, a terminologia adoração, você pode colocar como veneração. Ou como os espíritos nos orientam na questão 649, é a elevação do pensamento a Deus. Eu acho que é a melhor definição que tem. Se Deus precisa ser adorado, poderia dizer que Deus deve ser amado. Porque o adorado tem 20 significados, não é? E são significados equivocados, se você não for ver. Se você excluir aquele de você ter a elevação do pensamento a Deus. Deus deve ser amado porque ele é nosso pai. Aliás, não é uma questão de deve ou não, que é uma coisa insta do homem amar a seu pai, como nós amamos as pessoas que nos amam, não é? Mas aí a questão ser adorada é uma questão que entra numa parte teológica meio complicada, que você tem que entender a estrutura, a origem de Deus, que é Deus. E daí por diante, e seguir por um caminho racional. Infelizmente, as pessoas não têm o amor a Deus sobre todas as coisas, porque o que acontece? Porque elas amam de forma equivocada. Elas adoram, rendendo culto, mas elas não amam. E não amando a Deus, você se perde num cipoal grandioso que o Espiritismo nos traz à tona e nos acorda, que é o da verdadeira religiosidade. Que toda religião deveria nos elevar, o que a maioria das religiões não faz. Ela nos atrela a superstições, crendices, dogmas, e nós perdemos o grande objetivo, que é o objetivo da evolução e do amor verdadeiro, é óbvio. Muito bem, essa definição sua, né, de culto é interessante. Entre outras definições de adoração, tem reverenciar ou demonstrar grande apreço. E é por isso que, quando a pergunta é se fazer isso exteriormente, externamente, faz alguma diferença, né, é aí que a gente vai compreender que será que Deus precisa que eu demonstre que eu o amo? Deus precisa disso, né, Francisco Mourão? Vai fazer uma diferença para Deus? Eu sei que o Alex já falou que é difícil para começar a entender a natureza desse Deus, né? A gente está tentando esclarecer a quem beneficia essa adoração. Isso. Essa pergunta pode ser dúbia, né? Pode ter dupla interpretação. Quando fala assim, Deus precisa ser adorado ou precisa ser amado, sob o ponto de vista de quem? Sob o ponto de vista do nosso Criador, claro que não. Exato. Deus não faz a mínima conta, aquele, né? Deus basta, se basta, né? Deus compreende a sua criação. mas nós sim, né? É importante para nós, que nós reconheçamos que somos filhos de um Criador, né? Nesse sentido, estabelecer essa relação de, aí podemos mudar as palavras, de adoração, ou de veneração, ou de amor, né? No Livro dos Espíritos está como lei da adoração, né? É, mas assim, o que interessa, na verdade, é o quanto é importante nós estabelecermos essa relação com Deus, porque Deus está conosco. Deus está conosco, né? Sempre esteve. E essa questão da questão do altar, né? Mesmo dos cultos exteriores, tudo isso também tem a ver com aquela questão de um caminhamento, com aquela questão de um crescimento, com aquela questão de fases que são necessárias, né? Nada, de alguma maneira, pode ser considerado inútil, né? Sem dúvida, nós iniciarmos esse processo em direção a Deus, tateando, né, cambaleando com alguns cultos exteriores, isso talvez seja um primeiro caminho, mas Emmanuel, e mesmo a doutrina espírita como um todo, mesmo Cristo, né, disse que isso não basta, não é esse o caminho, né? E Emmanuel, nessa lição que nós acabamos de ler, ele nos dá essa relação muito bonita de que o verdadeiro altar, aquele verdadeiro momento ou ponto que deve nos unir ao Pai, é o nosso próprio coração. Esse é o altar que está dentro de nós. E Jesus disse isso de tantas maneiras, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ele falou isso tantas vezes, né? Então, assim, Emmanuel deixa muito claro que esse ponto mais importante em que podemos aí chegar até ele para que possamos iniciar o nosso processo de adoração ao Pai, de veneração, ou de reconhecimento da sua existência e de reconhecimento pela nossa gratidão por sermos criaturas dele, é o nosso coração. E como é que nós fazemos isso? Adorando a todas as criaturas. Porque todas as criaturas são obra dele. Se amamos ao Pai, temos que amar a sua criação. Não faz sentido a gente, de alguma maneira, se desconectar. E é por aí que eu acho que a gente deve caminhar nesses poucos minutos, né, que restam para a gente refletir sobre o tema, dessa importância, né, e dessa diferenciação entre o que realmente seria um culto externo, que de alguma maneira pode ser importante, mas que se não vem do coração, se não parte de uma decisão nossa de realmente acatarmos o nosso coração e nos unirmos ao Pai pelo nosso coração e pelo nosso propósito de sermos pessoas melhores, fazendo o melhor que está ao nosso alcance, isso não vai ser a melhor mensagem no que se refere à adoração. Adorar ao Pai, venerar o Pai, reconhecer o Pai, é, acima de tudo, aceitar a sua natureza humana e reconhecer, com toda a sua gratidão, todas as outras criaturas que estão ao nosso redor. Para a gente começar a nossa reflexão. Seria isso, Wilson. E é interessante o que você falou, Francisco, que a gente encontra lá no texto de Emmanuel também. E o texto começa descrevendo, né, o homem construindo um templo, mas ele demonstra carinho em suas palavras com este homem, né? Um templo de ouro, de mármore, madeira, repleto de perfumes, de preciosidades. Olha, é o homem preparando um lugar onde ele possa se encontrar com aquele pai que ele ama. Hoje nós temos essa visão de pai. Talvez no passado, por temor, né, erigindo grandes santuários para que pudesse receber a proteção daquele ser que poderia destruí-lo e a sua nação. Daí até provém a ideia de sacrifícios, entregar para este Criador o que lhe é mais valioso, e o que é mais valioso para Deus do que o homem, a sua criatura, né, mais elevada. Então, os sacrifícios humanos surgem dessa ideia de agradar o Pai. Mas quando você diz que até isso é bem visto, né, Emmanuel segue nessa mesma linha. Ele diz, olha, depois do templo de pé, depois dessa casa estar preparado, a gente vai ajoelhar e vai tentar receber a inspiração divina ali. E ele diz que toda a movimentação é respeitável. Pense bem, né? Uma pessoa vai visitar um parente distante. Esse parente prepara para você aquela refeição, aquele quarto onde você vai dormir, repleto de luxos e de mimos e de agrados. Você chega, você se sente até constrangido por tanto agrado, não precisaria de tanta coisa. Mas você sabe que ele fez por carinho a você, mesmo que equivocado em algumas coisas que ele lhe ofereça. Eu acho que é mais ou menos isso que Emmanuel tenta nos passar. Mas aí ele segue e diz, mas é imprescindível crescer para a vida maior. Tudo bem, se até hoje a gente entende, né, que a gente precisa ainda desse lugar para poder se conectar com Deus, tanto o Alex quanto você, Francisco, disseram que, né, o objetivo da adoração é a gente se aproximar, se reconectar de Deus. Então talvez seja, dentro da palavra religião, no sentido de religação, por meio da adoração, talvez seja o primeiro movimento nesse sentido. É porque Deus não vem até nós, é nós que vamos até Ele. Deus está em todos os lugares. Então é um movimento nosso, então esse movimento de adoração. E nesse ponto é interessante, só que nós temos que crescer. O Espiritismo já traz uma visão diferente, né? Você veja as casas espíritas. Elas são lugares simples. Né? Elas não têm ostentação nenhuma. Muitas vezes elas são casas, são residências adaptadas. Tem uma ou outra que talvez tenha uma estrutura um pouco melhor, né, que recebeu doações significativas e pôde adquirir prédios próprios. Mas a maioria dos centros espíritas não tem esse foco a casa. Daí o assunto que o Alex trouxe, que é muito importante. E hoje, em dia, com o que a gente está vivendo, isso faz toda a diferença. Porque o espírita continua cultuando, né, o verdadeiro espírito que compreende o espiritismo, ele continua cultuando mesmo com a casa espírita, com as portas fechadas. Né, porque a casa espírita não são as paredes, ou as pedras, ou as portas, são as pessoas que estão agrupadas ali. Os espíritos continuam lá, aliás, continuam aqui. Os espíritos que nos assistem, que assistem os trabalhadores da USE Piracicaba, das casas espíritas, da União Espírita de Piracicaba, das casas espíritas que frequentamos, continuam nos auxiliando em nossas atividades. Então, nada muda. Mas tem esse sentimento, sabe, da gente entrar naquela capela gigantesca, com aquela abóboda enorme, olhar aqueles afrescos, aquelas pinturas, né, e perceber a grandiosidade de Deus. E aí o Francisco fala sobre a natureza. Alex, existe algum lugar especial que nós possamos adorar a Deus? Por exemplo, vamos pensar aí numa grande cachoeira, Foz do Iguaçu. Será que diante daquela força, da força das águas, daquela grandiosidade, não é mais fácil para a gente reconhecer ali o Criador, Alex? Eu acho que a questão de adorar a Deus não se resume ao local onde você está, mas o seu estado de espírito, que a exigência para você ter um contato, uma ligação e ter uma elevação de pensamento a Deus é o recolhimento. Então, independente de onde você está, tanto é que quando Cristo nos orienta como orar, ele diz: ao orar, entrai em vosso quarto, fechai a porta em silêncio, orai a vosso Pai, que em silêncio vos responderá. Então é a questão do recolhimento, é onde você se sentir melhor. Porque em realidade, o altar verdadeiro, o templo verdadeiro, é o do coração, não é? No entanto, esse recolhimento, não é necessário que você esteja enclausurado num local que não tenha ninguém. Porque é necessário que você tenha uma tamanha paz de espírito e autocontrole que você pode desenvolver ao longo da vida, para no meio da multidão ou no meio de outras pessoas você conseguir esse recolhimento de segundos para estar com Deus. Porque, sabe, Wilson, Francisco, o grande problema da humanidade, quando eu falei de o conhecimento de Deus, das suas bases, de onde ele veio, quem ele é, é porque a gente veio de um conhecimento antropomórfico de Deus. Começou pelas raças mais primitivas, mais complexas. O homem começou não ser moldado em imagem e semelhança de Deus, mas ele moldou Deus em sua imagem e semelhança. Tanto que o próprio Einstein ele pegou e afirmou que ele não acreditava no homem criado, no Deus criado pelos homens, mas sim no Deus que criou os homens. Essa é a frase dele. Eu creio no Deus que criou os homens, não no Deus, não nos, no Deus criado pelos homens, que é uma questão difusa. Tanto é que a gente vê que a religião ela vai se modificando. Primeiro nasce o politeísmo, que é a crença em diversos deuses, porque eles precisavam, como eles não conseguiam entender a Deus, eles dividiam esse amor, essa grandiosidade, por fenômenos. Por exemplo, um deus de um fenômeno da natureza, outro de outro, outro de outro. E nós temos a mitologia grega e romana. Aí depois nós vamos para o círculo ínfimo de Israel no universo, no planeta inteiro, que o planeta inteiro era politeísta, Israel era monoteísta, que é o que crê em um Deus. Aí depois de tudo isso, como se não bastasse, e na escola não aprendi, foi de estudos, existe o enoteísta, que é aquele que crê numa divindade superior, mas não despreza os outros deuses, que é o que nós vemos na maioria das religiões de hoje. Ah, nós cremos em Deus, mas nós cremos no diabo também, que para eles é um outro Deus, porque ele tem tanto poder quanto ao Criador e acredita em outras coisas. Então o pessoal ainda está um pouco confuso com isso, apesar da gente achar que todos são monoteístas, que não são. Existem religiões que claramente são monoteístas, outras são claramente politeístas, mas boa parte dos crentes de todos os matizes são enoteístas. E aí você vai vendo que o templo importa. Para quem não crê verdadeiramente em Deus, não a visão antropomórfica, mas a visão, né, grandiosa de Deus como nosso Pai, inteligência suprema, quem crê naquele Deus, aquela visão antropomórfica que nós temos há muito tempo e que nós vemos que muitos crentes ainda têm, que é aquele que teme a Deus e não o adora, ele precisa de um templo grandioso para abrigar a Deus. Porque como nós vemos Deus como um homem com suas necessidades, com seus caprichos e até com suas paixões, por que não uma casa suntuosa? Por que não ter joias? Não é o que a gente gosta de luxo, de conforto? Então os homens acreditam que Deus também precisa disso. Os sacrifícios faziam parte disso. Como eles não entendiam a grandeza e quem é Deus de fato, eles achavam que eles tinham que sacrificar algo que começou com animais, depois foi para humanos, porque quanto mais importante era o ser sacrificado, mais satisfazia Deus. Então a questão do templo ser extravagante, grandioso, cheio de pedrarias, cheio de joias, é porque você está tendo uma visão antropomórfica de Deus, que você acha que precisa de tudo aquilo. Óbvio que o tamanho de um templo, se você tem muitos seguidores, você precisa acomodar essas pessoas para irem lá. Mas não precisa de tanto luxo, de tanta coisa que nós vemos por aí, que isso é inútil. Inútil, que eu quero dizer, na contemplação e na adoração a Deus, que poderia ser uma verba, que nós sabemos que os núcleos religiosos, eles são sustentados, no mais das vezes, pela boa vontade daquelas pessoas que frequentam. E nós vemos muitas pessoas passando por necessidades terríveis. E principalmente nessa época de pandemia, os templos estão com as portas fechadas, trabalhando virtualmente. Ou seja, nesse momento, eles não estão servindo. O que está servindo é o altar do coração. É por isso que, do jeito que o mundo avança intelectualmente, moralmente, religiosamente, nós precisamos avançar também para dar mais valia ao amor, como o Francisco citou. Ao amor, ao sentimento, a verificar o que é necessário. Kardec, antes de desencarnar, em 1869... ele indicou que no planeta de regeneração, no mundo futuro, nesse mundo que nós aspiramos, não haveriam templos para adoração. Cada casa seria um templo, onde você poderia adorar a Deus. Cada núcleo, né? Cada casa, cada lar de nós, seria um núcleo de adoração a Deus. Que, segundo a visão do codificador, esse seria o objetivo do futuro. Cabe a nós fazermos isso e entendermos que cada núcleo doméstico nosso pode ser um templo de adoração a Deus de forma grandiosa. Muito bem. Francisco Mourão, você que é um homem que eu sei que gosta de um ambiente bucólico, rural, da natureza, a gente, o que o Alex explicou muito bem. Olha, gente, é assim, o perturbado leva a perturbação junto com ele. O perturbado é perturbado em casa, ele vai trabalhar, leva a perturbação para o ambiente do trabalho, aí ele vai na fazenda, né, Francisco? Fica perturbado na fazenda. Eu vou tomar, o nosso amigo Alan vai realizar uma palestra agora, daqui a pouco, às 8h10, né? Mas eu vou lembrar de uma história que uma vez ele contou no programa Visão Espírita, que ele foi viajar com um casal de amigos deles, foram em alguns casais, num ambiente rural, e acordaram pela manhã, enquanto ele conversava com um companheiro dele lá, com um amigo dele, e um passarinho cantava numa árvore, e esse amigo dele falou, mas que saco, esse passarinho não para de cantar, que o cara estava incomodado com o canto do pássaro num ambiente rural. Então, isso acontece com a gente. Às vezes até o pardal que está na árvore está incomodando a gente, mas não é um problema com o pardal. É a nossa perturbação. E aí a gente vai para uma igreja, a gente vai estar perturbado também dentro da igreja. É isso que o Alex nos coloca, né? E o Alex também coloca que a pessoa que está em paz, ela leva a sua paz também onde quer que ela esteja, até num ambiente perturbado. É um ambiente que estão brigando lá, mas se você está em paz, você entra, você não... sintoniza com aquela briga. Isso é, você não começa a sentir, a se emocionar, né? A demonstrar emoções que sintonizem com aquele grupo que está em disputa ali. Então você consegue sintonizar em qualquer lugar. Mas, Francisco, existem momentos que o ambiente externo dá uma força, não dá? Não tem aquele momento que a gente está meio para baixo, assim, que você consegue se isolar um pouquinho, né? Num ambiente assim, a gente não consegue recarregar um pouco as energias, fazer essa reconexão com Deus? Não, sem dúvida, né? Acho que faz parte ainda da sua pergunta anterior, né, que você fez para o Alex, no que se refere a se existem locais especiais, né? A doutrina espírita deixa muito claro de que não há nenhum lugar específico para que a gente deixe de adorar a Deus, não. Claro que alguns ainda entendem que o lugar mais adequado seria um templo, né? Outros procuram locais ermos, até inclusive uma reclusão total, né? Um isolamento total. Mas um dos livros espíritas mais bonitos, que mais me tocou, é um livro chamado Depois da Morte, de Léon Denis, um autor francês que talvez quem nos acompanhe já conheça um pouco da doutrina deva ter conhecido esse autor, Léon Denis, em que num dos capítulos desse livro ele fala sobre a prece, né? E ele é um poeta, Léon Denis, no que se refere a discorrer sobre os aspectos filosóficos do Espiritismo. E lá ele diz assim, não há local para a prece, não existe local. Qualquer local é um local. Sob a abóboda das estrelas, na escuridão das florestas, no meio das multidões, ao contemplar um rio, diante de um grupo de pessoas enfermas, né? Não há, todo local é local. O que basta, o que é importante, é a nossa sintonia. Não é tanto a forma nem o local. Né? Tem a ver, inclusive, com como se deveria orar, né? Se tem alguma forma específica de orar, uma fórmula específica de palavras. As palavras ajudam, o local ajuda, mas não basta. Sem dúvida, se tivermos um lugar em que podemos, de alguma maneira, nos recolher mais, e até, na mesma maneira, no mesmo momento, reconhecer com gratidão toda a criação, melhor, principalmente para aqueles que estão iniciando como nós. Mas, da mesma maneira, não há uma fórmula específica de palavras, esse conjunto de palavras ou de preces é o que vai lhe conectar ou lhe vai dar um processo de adoração mais eficiente do que um outro. Não. O mundo se conecta pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo. A gente pode expressar isso com palavras, mas se a gente está falando, mas não está sentindo, não resolve. Jesus, em muitas passagens do Evangelho, falava assim, de nada adianta trazer uma série de oferendas para o altar, como é o ritual, né, judaico, trazer oferenda, tal. Não adianta fazer isso. Eu respeito isso, Jesus respeitava isso. Jesus não desrespeitava, ele falou, mas não adianta. Se você tiver alguma rusga, alguma mágoa com algum irmão teu, não adianta, não vai ser eficaz essa ligação. Então, põe sua oferenda de lado um minuto, reflete, vai ao encontro desse irmão, tenta resolver essa questão, pelo menos da tua parte. Não que você vá resolver todos os problemas que você tem na vida, mas é você que precisa resolver. Resolveu? Mesmo que o outro não entenda, que o outro não aceite, não interessa. Você, estando resolvido, você consegue eficientemente se reconectar a Deus. É uma questão lógica, é uma questão de afinidade física. Não tem nada de mágico nisso, nada de miraculoso. É uma questão natural. Nós não podemos entrar em comunhão com o Pai nesse processo de adoração, de amor, de reconhecimento, se nós não temos essa união pela nossa harmonia de sentimento e de pensamento. A palavra ajuda? Ajuda. O local ajuda? Ajuda. Mas não basta. Como você mesmo falou, talvez uma das coisas que nós, ou talvez a única coisa na qual nós somos livres, é no nosso sentimento e no nosso pensamento. É a única coisa, o resto tudo nos constrange. Podemos estar numa prisão, presos num hospital. Se nós tivermos o nosso pensamento livre, nós vamos estar livres. Se podemos estar no melhor lugar do mundo, no iate, rodeado de mordomias, mas se não tivermos em paz conosco, nós estaremos presos aos nossos sofrimentos. Então, o que nos liberta é o nosso altar interno, Wilson e Alex. É isso que nos liberta, é isso que nos faz conectar com o alto, não é? E aí o local pode ajudar? Pode, mas não basta. As palavras, o formato das preces pode ajudar? Pode, mas não é isso que vai ser mais eficiente ou não. É por aí. Muito bem. O Francisco já falou sobre palavras, né, que ficou bem claro para a gente que o Espiritismo nos ensina que a prece, né, sincera, a prece dita pelo coração, indiferente, as palavras que você usa, é aquelas que são recebidas mesmo, é a prece sincera. Mas além de palavras, Alex, existem qualquer objeto sagrado, uma vestimenta, uma roupa, que nos auxilie nesse processo. Por exemplo, se eu colocar uma roupa branca totalmente, né, ou se eu usar um determinado símbolo, se eu desenhar um determinado símbolo, isso pode favorecer de alguma maneira o processo de adoração a Deus. Veja que eu não estou perguntando se isso pode favorecer a ação, a presença de espíritos, não. A gente fala de Deus, o processo de adoração a Deus. Pode exercer alguma influência, Alex, de alguma maneira? Então, no processo embrionário da crença, no processo evolutivo, existem pessoas, existem crentes, quando eu falo crentes, é de todas as crenças, crentes de todos os matizes, para eles, dependendo desse início embrionário, em que a fé ainda não é estruturada, eles precisam disso. Eles precisam de um vestimento específico, de um ritual específico, de objetos específicos. Depende, tem diversas formas de rituais e de culto externo. Para as pessoas que a fé ainda é materializada, que a fé é embrionária, eles precisam disso não porque precisa para isso, para que Deus esteja conosco. Eles precisam disso para eles acreditarem que Deus está com eles. É, do contrário, eles precisam disso como uma confiança de que vai funcionar. É a varinha de condão. É que nem aquela mãe benzedeira que está na casa, que ela usa um galho de arruda ou óleo na água para fazer o benzimento de uma pessoa em necessidade. Nós sabemos que ela é uma médium de cura. Então é mais fácil ela contar com o galho de arruda ou com óleo pingando na água para ter certeza que vai ter efeito, que seria a varinha de condão, do que simplesmente a força do pensamento ou o ato de imposição de mãos, que é o passe. Então, as pessoas, no início da sua crença, elas precisam de objetos materiais ou fatos visíveis para facilitar a sua confiança de que Deus vai ouvi-las. A partir do momento que ela vai desenvolvendo a sua crença, ela vai verificando que isso não serve para nada. Para nada. Não é? Nós não falamos isso como uma forma de desmerecer quem assim acredite. Porque existem rituais que são maravilhosos. Por exemplo, os rituais orientais, os rituais dos japoneses são rituais que são lindíssimos. Mas para Deus isso é desnecessário, porque se Deus está conosco, não tem necessidade disso. Não tem necessidade alguma, porque Deus, não se diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba? Pois bem, se isso for verdade, nós sabemos que é verdade, porque ele é o criador do universo, não é? Nós sabemos também que as pessoas não precisam de pontes para chegar até ele, mas que ele está dentro de cada um de nós. Nós somos suas criaturas. Então nós trazemos o DNA de Deus dentro de nós, porque nós somos perfectíveis. Então, a sintonia entre nós e Deus é muito maior do que entre as pessoas que nos são afins, que nós chamamos, que as pessoas que amamos, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha. Porque o nosso DNA é o DNA de Deus. Nós não somos criaturas de Deus. Eu não estou falando a nível biológico, eu estou falando a nível espiritual. Nós trazemos um traço de Deus em nós porque ele nos criou. Então, a sintonia há de ser mais forte e mais importante do que aqueles encarnados que nós vamos criando afinidade ao longo das reencarnações até um ponto em que se cria um amor infindável. Então, de fato, não tem essa necessidade para aquele que entendeu a crença e desenvolveu os seus conceitos e a sua racionalidade. Para aqueles que ainda estão no começo do caminho, é necessário sim, para eles, para a confiança deles. Mas que Deus, que esteve ontem com eles, está hoje, também amanhã vai estar. Muito bem. Isso nos leva, né, quando você fala sobre intermediários, isso nos leva à próxima questão. Aqui eu vou perguntar sobre Jesus, no sentido, a adoração no sentido de culto. Né? A pergunta é, devemos também adorar Jesus nesse sentido de culto? E nós poderíamos estender, inclusive, essa pergunta, viu, Francisco? A pergunta vai para o Francisco, mas depois o Alex também está livre para poder responder, fique à vontade. Mas além de Jesus, poderia se estender também para outros personagens, até mesmo dentro do Espiritismo, né? Tem quem ostente uma foto de Bezerra de Menezes. O que eu estou dizendo? A adoração, ou, por exemplo, no catolicismo a gente tem um culto mariano, né? É o culto à mãe de Jesus. Em termos de adoração, como o Espiritismo entende essas práticas? Francisco. Wilson, no capítulo 27, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo intitulado assim, Pedi e Obtereis, né, que é um capítulo que Kardec dedica a esse assunto relacionado à prece, e depois tem um outro capítulo só sobre preces e tudo mais, né, e é muito interessante esse capítulo, porque ele aborda todas essas questões, né, do local, da forma, da intenção, né, traz alguns trechos do Evangelho de Mateus, principalmente quando Jesus se refere à prece e tudo mais, né? Mas um ponto importante que eu acho que esse capítulo traz é no que se refere a essa pergunta que você falou, né? Na verdade, uma coisa nós reconhecemos que somos filhos do nosso Pai, né? E isso é uma das funções da prece, né? A prece tem essa característica, né? Ou pelo menos essa finalidade entre elas, entre várias, de adorar a Deus, de reconhecer a Deus. Muitas vezes a gente pede muita coisa também através da prece, né? E nesses momentos a gente quase sempre venera ou pede também para uma série de outros irmãos espirituais, né? Aos quais nós também respeitamos, temos muito respeito, em especial Jesus, mas que não deixa de ser filho de Deus. Então, assim, qual que é a visão espírita sobre essa questão, né? Nada acontece sem a permissão divina, sem a permissão da providência divina, do Pai, do Criador. Sem dúvida, né, o Criador, o nosso Pai, conta com filhos experientes, com filhos, de alguma maneira, que já desenvolveram um pouco mais da sua percepção, da sua consciência de serem filhos dele, e, portanto, podem auxiliar o Pai na sua tarefa de crescimento da sua prole, né, de uma maneira eficiente. Então, nada impede de nós reconhecermos também na figura de Jesus uma criação de Deus que também trabalhou pelo seu aperfeiçoamento e que também vela por nós, que também cuida de nós, mas que de uma maneira ou de outra também está subordinado ao Pai, como ele mesmo, Jesus, disse. Né? Então, essas questões todas passam por todo um processo, vamos dizer assim, intermediário, como o próprio Alex falou, no que se refere a rituais, nada é condenável. Deixemos claro aqui, nada é condenável. A gente está aqui tentando explicar as coisas, né? Então, não é nenhum problema nós orarmos e pedirmos para um espírito nosso guardião, para o nosso anjo da guarda, para algum espírito reconhecido como santo dentro de uma agremiação religiosa, para Jesus, para a mãe de Jesus. Nada, não tem problema nenhum nisso. Desde que a gente compreenda o processo. De que o processo ao adorar, ao pedir, é um processo que passa, em primeiro lugar, para ser eficiente, pela nossa eficiência de conexão, pelo nosso amor, pelo nosso sincero desejo de realmente acreditarmos que somos filhos de Deus. Esse é o processo. E na medida em que administramos isso, vamos nos conectarmos na medida da nossa capacidade e do nosso merecimento. Não tem nada a ver com eles. É isso que a gente precisa deixar claro. Né? Jesus não precisa de adoração, porque ele já nos ama incondicionalmente. A exemplo do Pai. Jesus é o nosso irmão maior, nosso pastor, que independentemente de nós o reconhecermos, de nós o adorarmos ou odiarmos, ou irmos contra os seus princípios ou a favor dos seus princípios, isso não interessa para Jesus. Jesus nos ama de maneira incondicional. E o que é importante entender nessa relação com Jesus? Que nós temos que caminhar num processo para que cheguemos como ele é hoje. É assim que a gente tem que entender. Simples assim. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? No dia a dia das nossas tarefas que nós, às vezes, consideramos como sendo as mais insignificantes. Né? Aquele desejo de nos sentirmos em compatibilidade com todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o exercício, Wilson e Alex. Esse é o exercício em que Jesus já chegou num nível macro que ele ama incondicionalmente a humanidade da Terra e que não interessa para ele. Jesus não precisaria nem estar aqui mais conosco. Do ponto de vista do seu mérito pessoal. Mas Jesus nos ama incondicionalmente. E dessa maneira, ele não precisa, ele, como carente, né? No ego de Jesus. O ego de Jesus não precisa disso. É isso que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O ego de Jesus não precisa disso. Mas, sem dúvida, é fundamental que nós também, nas nossas conexões, nós possamos também, dentro das nossas crenças, dentro das nossas possibilidades, cada um no seu estágio evolutivo, cada um no seu estágio de entendimento das coisas, não tem problema nenhum em entender na figura de Jesus um representante do Pai que pode, nesse momento, dentro das suas atitudes, ser representado como um modelo a ser seguido. É mais ou menos por aí. Muito bem, Alex, é isso, né? Adorar não precisa. Adoração, a gente vai buscar inclusive lá nos mandamentos, né, mosaicos, lá na lei mosaica, não adorarás outros deuses, nem imagens do que tem no alto, nos céus ou embaixo das águas, enfim. A adoração mesmo, esse processo de conexão é com o Pai, é com Deus. Esses outros espíritos, reconhecendo Jesus como um espírito puro, o maior modelo e guia que nós temos para nos guiar, para poder seguir nesse mesmo caminho, reconhecendo ele como o arquiteto do planeta Terra, sabendo que todos os outros espíritos estão a seu serviço, que ele governa o nosso planeta, né? Já é uma forma já de reverenciá-lo, né? Conhecendo, como Francisco disse, conhecer esse processo. Mas veja que nem Jesus se sente bem com... Quando a reverência é diferente da bajulação, não é? Quando a pessoa vai e procura Jesus, meu bom homem, ele, por que me chamais bom? Bom é meu Pai que está no céu. nem ele aceitou naquele momento aquele elogio. Então, nesse ponto que o Francisco colocou muito bem, né, Francisco? O elogio, a reverência para esses espíritos é a nossa conduta, né? É a forma como a gente se conduz. A melhor oração, a melhor adoração ao Pai é o sacrifício individual nosso, de nossa transformação. Essa é a melhor adoração que a gente pode fazer ao nosso Pai. É o nosso maior exercício, é o nosso maior exemplo, é aquilo no qual nós vamos nos identificar muito mais. É o nosso sacrifício interior, não é o exterior. Desculpa interromper, Wilson e Alex, porque eu queria, não podia deixar de pegar. Não é o exterior, a sacada é o interior. Esse é o maior sacrifício, e é esse o mais eficiente. É esse que, de fato, reconhece a nossa adoração ao nosso Pai. Somos realmente filhos do Pai, nós somos genuinamente seus filhos. Por quê? Porque nós estamos na busca de uma perfectibilidade e, acima de tudo, amamos a tua criação. Isso é ser reconhecidamente um filho legítimo, legítimo. Não é pelos cultos exteriores. Desculpe a interrupção, mas precisava falar isso. Eu só queria citar a respeito desse tema, mais uma vez, a questão de palavras, adoração. Como reverência e como render culto, eu nem considero esses dois termos numa adoração. Eu não considero. Para Deus, para Jesus, para os bons espíritos. Mas se você for ver como os espíritos na questão colocam como elevação do pensamento a Deus, você pode fazer a Jesus, pode fazer aos bons espíritos, como o próprio Francisco colocou. Mas é necessário que as pessoas tenham uma consciência de que, independente do nome que você utilize na prece, você vai ser atendido. Tanto que quando Jesus disse, batei a porta, ela se vos abrirá, não falou batei a porta de Deus, de Jesus, de Moisés, de Abraão, ele fala, batei a porta, pedi e ser-vos-á dado. Mas não fala para quem ele tem que pedir. Jesus não fala quem tem que pedir. Não é? Porque tudo vem de Deus. Mas existe uma hierarquia no mundo espiritual que deve ser entendida como funciona. Porque independente do nome, nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, que ele está do nosso lado justamente para nos auxiliar do berço ao túmulo na tarefa que a gente tem que cumprir. Então, independente do nome que a gente diga, aquilo que eu pedir, aquela minha necessidade, aquele meu lamento, é ele que vai escutar. E daí dele vai ser levado hierarquicamente outros seres, passando por Jesus, que é o governador planetário, e dele outros Cristos cósmicos, não é? Para chegar até Deus. Existe uma hierarquia que aquele que está do nosso lado não pode cumprir se desde lá de cima de Deus não aprovar. Por isso que o nome pouco importa. Mas essa hierarquia ela só não pode ser entendida como sendo oposta, isto é, como eu tenho a obrigação de me tratar a este para que ele vá adiante. Não. Nós podemos nos retratar diretamente a Deus e adorar ele. Mas o atendimento dessa nossa prece se faz por meio das inteligências que estão agregadas a Deus nos mais diversas áreas de atuação e modelos que a gente possa compreender. Não, e a gente tem que entender também, né, Wilson, que Deus criou as leis. É aquele negócio. É, Deus, como a gente sabe que na empresa, na administração de empresa, o grande líder, o grande gestor é aquele que delega poderes. Então, quando Deus cria na escala hierárquica os Cristos, os espíritos superiores que tem na escala espírita, ele vai delegando poder a cada um deles que dentro da lei que ele criou, eles vão saber se convém ou se não convém, que nem Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então Deus não precisa ficar toda hora o pessoal perguntando para Deus, Deus pode, Deus não pode e tal, porque parece uma coisa meio de criança, né? Mas ele delegou poderes e esse ser sabe que a luz da sua criação e das suas leis sábias e justas, isso pode, isso não pode, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, e daí por diante, né? É por isso que eu digo que a crença ela tem que ser mais racional, a gente entender que independente do nome, existe uma lei divina que deve ser respeitada, não é? E também lembrar de um detalhe, que é muito importante quando nós pedimos, quando nós agradecemos, e mediante as coisas que acontecem, que Jesus asseverou que o amor cobre a multidão dos pecados, que independente da lei de ação e reação, causa e efeito, do que está acontecendo, a lei de amor é a lei que toca o coração de Deus, mas dos bons espíritos, de Jesus, o que for, que é a elevação no pensamento, né? Tem que deixar isso bem claro, para as pessoas não ficarem presas, como Francisco disse, como você mesmo disse, Wilson, que é a questão do amor. A questão do amor, dependendo do nome, o amor é soberano em tudo. Pelas suas obras, a gente adora Deus. Você sai, olha um jardim, uma flor, se aproxima bem daquela flor, olha a beleza, a perfeição das pétalas, a cor. Você está adorando a Deus, né? Você olha um pássaro, uma plumagem de um pássaro, um filhote no ninho, tudo isso leva você, nossa, que lindo, tudo isso que desperta essa ternura, esse amor em nós, nos aproxima do Criador. Olha, são 19 horas e 56 minutos, eu queria fazer mais uma pergunta, mas hoje a gente tem que cravar às 8 horas, né, por conta do próximo evento. Mas é um assunto que eu não achei que a gente até pudesse falar uma hora sobre isso, porque e tem mais coisa ainda para a gente falar. Você veja que quando a gente vai perscrutando, vai se aprofundando, né, em um assunto, a gente vai compreendendo que existem outras nuances e o assunto vai longe. Eu quero, então, agradecer os nossos amigos e amigas, esses que nos acompanham, tantos passaram por aqui, deixaram seus comentários, olha, dizendo que a pandemia está nos ensinando que a casa, que a nossa casa deverá se tornar um templo de Deus, que é o que o Alex falou, né? Tem outros aqui lembrando da fala do perturbado, que vai, onde vai leva a sua perturbação. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí, agradecer pela generosidade, lembrar que nós estamos aqui por vocês, né? E a cada encontro desse nós aprendemos um pouco mais. E deixo aqui o meu desejo de muita luz. Hoje é uma quarta-feira, que vocês tenham um final de semana iluminado, um final de semana, uma quinta, uma sexta, um final de semana iluminado, repleto de muita alegria, de saúde, e que nós possamos encarar todas as possíveis dificuldades que ora surgem no nosso caminho, como lições que nos são enviadas para nos tornar a cada dia melhores. Se você puder, fique em casa, respeite o isolamento social, seja solidário, use máscara, se já tiver na sua hora, tome vacina, e em breve a gente vai passar por essa fase, né? por esse período tão perturbador que a gente está vivendo. Eu quero pedir aqui, passar a palavra para o Francisco, para suas últimas considerações, e pedir para o Alex fazer uma prece, Alex, em agradecimento por essa noite maravilhosa. Francisco? Apenas agradecer mais uma vez por essa oportunidade, é sempre, sempre um momento de aprendizado para todos nós e de muita gratidão por conta dessa oportunidade que temos, né, de continuar estudando sobre o Evangelho de Jesus e sobre essa doutrina. Muita luz, muita paz, muita confiança e coragem a todos que estão conosco, que Jesus os abençoe. Muito obrigado. Eu, de minha parte, também queria agradecer muito aos colegas, dos quais nós participamos dessa noite, de um assunto tão interessante, tão profundo, não é? Que possamos ter, assim, consciência em nossa vida de quem é Deus em nossa vida. Que possamos seguir adiante com os nossos anseios, os nossos objetivos, procurando ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Que a vida seja vista com os nossos olhos como uma bênção de Deus, como ela é, como um presente divino, em que nós possamos aproveitar cada minuto existencial para crescermos e evoluirmos em espírito e verdade. E que possamos entender que o amor é a tônica de nossas vidas e que através dele nós podemos ser melhores, podemos fazer coisas melhores e possamos ser distribuidores e operadores da mudança no nosso orbe. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz. Paz e luz.